Grande igual águia do alto. Águia do, águia do alto. Me chamam de Scarface igual José Aldo. Igual José Aldo, Scarface. Nos inimigos eu dou um caldo. Trago com as mulheres eu me esbaldo. Lindas. Passaram a visão do alto. Visão. Tentaram dar golpe de estado. Yeah. Fizeram um bebê de refém. Mandaram o menor pro além. O que que o homem não faz? O que que o homem não faz? Atrás dos plaques de 100. Se não for pra somar, então pra que tá? Pra ver a torcida pegando fogo. Eu vejo a torcida pegando fogo. Eu jogo distribuindo caneta, mas só a minha muda a história do jogo. Eu tô fazendo história ainda novo, representando a vitória do povo. Sempre quis voar pra Argentina, conhecer outros ares e outros climas. Corria tipo Ares usando rimas. Poucos vão entender minha visão, o favelado não falha. Nós já nascemos acostumados com a batalha. No pique de sempre tralha, tipo Matei gritando, cadê minha medalha? Medalha, medalha, medalha. E como de costume, ignora a placa, não fume. E acendo o valor. Sou meio alto e carro fumê. Foda-se. E ainda aumento o volume. Eu não vou parar, então se acostume. Com a minha cara e com o cheiro do meu perfume. Vários tentaram me derrubar, mas segui sempre na balada, eu sempre imune. Mais liso que o Paquetá. Se não for pra somar, então pra que tá? Pra ver a torcida pegando fogo. Eu vejo a torcida pegando fogo. Eu jogo distribuindo caneta, mas só a minha muda a história do jogo. Eu tô fazendo história ainda novo, representando a vitória do povo. Fizeram um bebê de fé, mandaram o menor pro além. O que que o homem não faz? O que que o homem não faz? Atrás dos plaques de 100. De 100, de 100. Dos plaques de 100. Yeah. Hey, cuidado com Evan. Eu já não tiro os meus olhos da meta. Trabalho sempre rendeu mais que treta. Jogando pra humilhar, sou gol de letra. Hey, tô sempre elevado, sempre à espera do melhor resultado. No meu time só tem jogado caro. Aumentando o meu valor no mercado. Representando a vitória do povo, eu quero o topo do topo pra dominar todo globo. Cês andam mais mascarados que o Zorro. Hey, complica pra quem? Rolou o tema, levei ela pro AP. Ela dizia, eu amo teu sotaque. Jovem camisa 10, tipo um babé. Hey, vem, brota aqui na base, nós faz amor e sacanagem, ó. Sempre passando de fase, huh? E eles ficam só no quase. Conte esse Eva na troca de passe, huh? Ciso jogando com classe. Eu nunca fui cabeça dura, mas eles caem tipo Materazzi. Uau, uau, subindo em bala, portando meus plaques no porta-mala. Ela ao lado num vestido de gala. Se te perguntarem, fala que eu fui pra lá. Atrás dos plaques de 100. Bye, bye, quero ficar bem. Aqui não tem paz pro descanso das almas. Cavaram silêncio com o canto das balas. Atrás dos plaques de 100. Bye, bye, quero ficar bem. Aqui não tem paz pro descanso das almas. Cavaram silêncio com o canto das balas. Atrás dos plaques de 100. Bye, bye, quero ficar bem. Aqui não tem paz pro descanso das almas. Cavaram silêncio com o canto das balas. Olhando igual águia do alto. Me chamam de Scarface igual José Aldo. Nos inimigos eu dou um caldo. Com as mulheres eu me esbaldo. Passaram a visão do alto. Tentaram dar golpe de estado. Olhando igual águia do alto. Águia do, águia do alto. Me chamam de Scarface igual José Aldo. Igual José Aldo, Scarface. Nos inimigos eu dou um caldo. Com as mulheres eu me esbaldo. Fizeram um bebê de fé, mandaram o menor pro além. O que que o homem não faz? O que que o homem não faz? Atrás dos plaques de 100. Fragos! Dos plaques de 100.